Vem assim, porque o que Jorge Mateus deseja pra todo mundo aqui é muita sorte, vem! Vem passar a vida comigo pra sempre. Veja o céu, que incrível, se abrindo pra gente. Eu vou te mostrar que o amor é bem mais que conheceu. Você e eu é como se fosse o sol. Vem passar a vida.